Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Troagem. Edição 171 está no ar. Edição 171, né? 171 é aquele código de penal lá que... É, o cara quer passar a perna no outro, né? Então vamos lá, edição número 171 está no ar aí pra vocês. E vamos falar um pouco de NASA, tinha que falar bobeira, né? E claro, nada mais especial, tão especial que eu tenho banana aí pra falar, mas é muito especial o final de semana que foi em Daytona. Foi muito, mas muito bom mesmo, né? A corrida da Xfinity foi problema, a corrida da Cup então nem se fala, uma corrida intensa. Foi 3 horas e meia, 4 horas de corrida que não deu nem pra ver passar, de tão boa que foi. Eu tava com sono, que eu tinha que trabalhar outro dia, né? Domingo eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, né? Mas mesmo assim, eu assisti a corrida até o final, né? Eu aguentei assistir a corrida até o final, fui dormir. No outro dia eu passei muito sono no serviço, ainda bem que espero que o patrão não ouça, né? Mas passei sono lá no serviço, né? É, mas é, valeu a pena, tá? E depois na hora do almoço eu descontei, foi uma hora de puro sono, nem almocei, né? Enfim, vamos lá. Final de semana mais do que especial, como eu já havia falado, né? Tivemos aí uma corrida na Action Series, né? Que eu quero começar a falar aí, que foi muito boa a corrida. É, geralmente é aquela corridinha chata, mas nós vimos ali o Kyle Larson em certos momentos, né? Ele ia lá, subia, descia, até a gente cansar dele e vencer ali os estágios ali. O nosso amigo Kyle Larson, tá? Eu já tô começando falando aqui, já não tô segurando, não, eu vou falar, né? Na teoria, pessoal, o Kyle Larson venceu tudo, né? Venceu o primeiro estágio, venceu o segundo estágio, venceu também a corrida, o terceiro estágio, o terceiro e mais importante estágio, que é o último que ficou com a vitória da corrida, né? Então, fez um bom trabalho o Kyle Larson aí, liderou 40 voltas, liderou quase que a metade da corrida, a corrida teve a sua totalidade estendida aí, no finalzinho devido ao overtime, mas foi uma corrida bem interessante, uma corrida muito boa. É uma coisa que eu gostei demais, mesmo esse domínio do Kyle Larson aí, nós vimos um bom e grande trabalho de outro cara que eu sinceramente não, nem pensaria, queria destacar ele, né? Que foi o Justin Haley, tá? Quem na verdade venceu a corrida foi o Justin Haley, ele que foi o primeiro a cruzar a linha, mas ele foi penalizado, tá? Depois de rever mais um pouco, né? Que aí eu vi, realmente percebi, ele cruzou muito a linha, tá, pessoal? Cruzou muito a linha. E é mais ou menos assim, tá, pessoal? Eu já quero até já responder a pergunta do nosso amigo aqui, Jonas Correia. Seja muito bem-vindo, Jonas Correia, por ter mandado um e-mail para nós aqui, tá? No Triwide aqui, podcast de NASCAR, mas também maluco, né? Que não é meio maluco aqui. É, só para falar também, a formação nossa são três, tá? Por isso que é podcast Triwide, que era três. Mas o nosso amigo Pedro aí, com o seu trabalho lá no meio das fazendas do interior lá do Mato Grosso, não está participando. E nosso amigo Hélio Lima também, que faz um tempo que não participa também. O Hélio Lima agora gosta de motocross, tá? Agora ele não assiste mais corrida da NASCAR, agora ele é apaixonado de motocross. Então ele segue o caminho dele lá e, claro, trilhando o jornalismo, que foi a área que ele escolheu trabalhar aí. Sempre escreve boas coisas. Gosto muito dos artigos que meu amigo... Às vezes eu nem gosto, às vezes eu não entendo ali, não sei o que está acontecendo ali, do que ele escreve lá, mas eu me sinto bem confortável aí nos textos que nosso amigo Hélio Lima escreve, que é um texto sempre muito bem, com bons discernimentos, né? Bom, chega de falar do Hélio Lima e do Pedro Mugatti, que eles não estão mais participando, não participam tanto com a gente, até mais ele tem que relembrar que os caras começaram com nós três. Enfim, o Justin Haley, pessoal, ele na teoria venceu a corrida, sim, claro, venceu a corrida, né? É, como eu já havia falado aqui, mas ele estourou a linha dupla, né? Que é proibido estourar aquela linha dupla, né? A gente faz estourar, mas é passar, tá? Aquela linha dupla lá, pessoal, como se fosse um muro, né? Então, assim, pensa no muro, né? A linha dupla. É, você conseguiria esfregar o carro no muro e continuar andando? Não. Né? Então, é a mesma coisa, a linha dupla ali, e ele estourou demais. É... Quando aconteceu, lá atrás, se não me engano, se me falha a memória, foi em 2009, em Talladega, né? Quando... O Egan Smith venceu uma corrida em cima do Tony Stewart lá em Talladega, foi isso aí, foi em Talladega, não foi em Daytona, né? Em Talladega a gente tem um problema maior, tá? Que na, no Troy Oval do Talladega, a linha amarela ela desce, tá? E quando acaba o Troy Oval, ela volta, diminui uma faixa ali. Então, se eu não me engano, são 5 faixas no Troy Oval e quando volta são 4, né? Então, lá foi pior ainda. Porque acabou o espaço. E até que se foi bem questionado sobre isso, né? Ah, mas o Tony Stewart tirou o espaço. Não tinha como o cara jogar pro outro lado. Não, o cara vai frear? Não, não vai frear. Né? Então lá naquela edição lá, o Tony Stewart ficou com a vitória, mesmo o Egan Smith cruzando em primeiro. Nessa corrida aí, pessoal, eu vi, eu entendi um pouco o que o Justin Herrick fez. Tá? Ele tentou tirar porque o Elliott começou a descer, o Elliott e o Larson vinha se tocando, se empurrando, se batendo e vinha descendo, tá? Não sei se talvez na tentativa de eles se batem lado a lado, pessoal, não é pra bater pra o cara parar de andar não, pra pegar o side draft, tá? Só que eles ficam muito nervosos ali na hora ali, que não é mais tão fácil de controlar, tá? Então por isso que acaba tendo os toques ali, e toca uma vez, vai tocar de novo, e toca de novo, e fica se tocando ali, né? Então, mas aí nisso daí o Justin Herrick fez um movimento pra mim fenomenal. É um movimento magistral aí do Justin Herrick. Caso ele não tivesse estourado a linha, iria ser uma ultrapassagem linda e uma final mais linda ainda, tá? O problema foi que quando eu queria chegar nesse ponto, tá? Quando eu percebi que o Sadler e o Clarkson estavam descendo também, eu acho que ele quis descer mais um pouco para evitar o contato. Foi nesse ponto que ele estourou a linha, tá? Nesse ponto, exatamente esse ponto aí que ele estourou a linha, por meio carro, vamos colocar assim. Não foi tanto meio carro, mas foi quase meio carro, né? Faltou um pouquinho para meio carro ali. E realmente foi penalizado aí. Não tem jeito, pessoal. Regra é clara. Então, estourou a linha lá, desceu da linha amarela. Foi penalizado, tem que ser penalizado. E foi. Não teve jeito, sem choro nem vela. Aí a chegada foi de 0-0-0-0-0-1. Entre o Kyle Larson e o Sadler, porque ficaram se batendo lá que nem uns loucos. E o Kyle Larson ficou com a vitória, vencendo os três. Apesar de tudo, o Kyle Larson venceu os três estágios aí. Parabéns ao Kyle Larson pela sua vitória, né? Não é tão parabéns assim, mas parabéns, né? Pela sua vitória aí. O Kyle Larson aí agora soma, se não me falha a memória, 11 vitórias. Eu preciso confirmar esse número. São 11 vitórias agora na Xfinity Series, tá, pessoal? São 3 em 2018. Lembrando que já em 2018 ele teve 4 largados, né? E são 3 vitórias. Então parece que o Kyle Larson, quando tá na Xfinity Series 42, tá estilo Kyle Busch, tá? Senta lá, vence, né? São 3 vitórias em 4 corridas. Então tá mais do que provado aí quando ele tá no 42. A vitória é quase que certa, certo, pessoal? Bom, falando um pouquinho de outros nomes aqui que foram bem interessantes, o Sadler também estava lá no comecinho, quase ganhou a corrida, né? O Christopher Bell também se reergueu aí, Christopher Bell. Eu creio que a maioria, assim, a grande maioria realmente acabou se envolvendo, né, no Big One, né? Envolvendo em tretas maiores aí. Bom, mas o meu propósito aqui é falar de outros caras aqui, né? Quero começar falando do Chris Gralla, tá, pessoal? Chris Gralla que recentemente perdeu a sua vaga aí, agora tá no time pequenininho, né? Um time lá bem caseiro mesmo, realmente é um time bem caseiro, não é um time nada grande, né? Fundo de garagem mesmo, Fury Racing Cars, né? Um time muito pequeno, não teve dinheiro para ir pro Kentucky, ele pediu desculpa. Muita desculpa aí no comecinho da semana aos fãs, porque realmente a equipe não tem dinheiro para ir pro Kentucky, por isso que eles não foram pro Kentucky, resolveram economizar um pouco, né, o dinheiro deles para poder participar de outras corridas. Pessoal, o Chris Gralla, desde quando eu vi ele começar a correr lá na Arca, né, na Truck Series, quando ele chegou, já venceu a primeira corrida na Truck Series em Daytona, que foi o ano que ele fez aí full time, que foi 2017, ano passado, tá? Eu sempre vi o Chris Gralla com bons olhos. Ah, ele vai ser o novo campeão? Não sei, tá? Depende muito aí de como vai trilhar a carreira dele, depende de tudo aí, de como vai desenrolar a carreira dele, tá? Eu insistivamente, cansavelmente, fiquei lá no Twitter do Deonra Jr., né? Deonra Jr., dá uma chance pro Casgrave, dá uma chance pra ele, e torra, e continua, tá? Quem sabe um dia o Deonra Jr. vai ver isso aí, nesse meu Twitter aí, né, meu tweet, e vai falar, não, vou dar uma chance pro cara aqui, porque talvez ele mereça, tá? Porque ele andou muito bem, pessoal, quando o Casgrave, quando ele fez, correu lá na GSM, tá? Na Gallen Motorsports lá, né? GMS, perdão. Né? Ele andou muito bem lá, mas quando a Gallen Motorsports não era lá, era boa, tá? Mas não é tão boa, né? Tipo assim, esse truque que ele tava lá o ano passado, 2017, não era dos melhores, não é aquele truque que você, esse aqui é bom. Mas mesmo assim ele conseguiu aí desenvolver boas corridas. O final do ano dele, a segunda metade do campeonato do Krasgada foi excelente, tá, pessoal? Foi muito boa mesmo, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas ele só teve aí, na segunda metade do campeonato, teve só apenas um problema, que foi que ele realmente bateu. Ele teve um problema de motor, se vocês também vão lembrar, em Bristol, né? Problema de motor, e depois ele bateu em Talladega também. Isso aí que eu recordo, tá? Mas o que eu me lembro é que ele foi aí, todas as corridas, a maioria das corridas aí era top 10, tá? Eu lembro que era top 10 as corridas dele no final de ano ali. Realmente cresceu bastante aí o Krasgrala na temporada passada. Infelizmente perdeu tudo para 2018, né? E teve aí que encarar a empreitada da Xfinity Series, perdeu a vaga também. O time que ele estava recentemente fechou, não porque o time fechou por não ter dinheiro, fechou por problema de saúde do dono, tá, pessoal? O dono realmente resolveu se afastar de tudo, vendeu tudo ali, afastou realmente de tudo porque ele está com problema de saúde, vai curar, vai tomar conta aí, se curar do câncer que ele está. Não sei se é câncer, mas eu acho que é câncer sim, pessoal. Não estou realmente com a notícia certa na cabeça, mas eu me recordo que é mais ou menos isso daí. Ele está com problema de saúde, então ele está se cuidando. Mas ele teve que fazer de tudo aí, acabou se afastando da NASCAR e o Krasgala ficou a pé. Logo, o Krasgala conseguiu aí essa Full Racing Cars aí, né? Tá nesse aqui, nesse time pequenininho aí e tá fazendo boas corridas. Esse que é o mais importante, tá? O Krasgala aí, pessoal. Tô gostando demais dos bons resultados dele esse ano, desde quando ele assumiu esse carro aí. Infelizmente, Chicagoland ele teve problemas logo no comecinho, na primeira volta, mas lá em Chicagoland, pessoal, já se falava que ele já iria fazer Stirling Park, tá? Então aquele problema em Chicago não foi porque ele é ruim, porque ele é bom, porque o carro é ruim. Já estava programado um Stirling Park lá em Chicagoland, realmente para economizar dinheiro, o time poderia economizar dinheiro, tá? Como ele conseguiu largar, desclassificou e largou, então encostou o carro lá, fez o Stirling Park, né? Para garantir umas libras aí, economizar dinheiro. E claro, aproveitar Daytona, que realmente Daytona as chances são boas. E com certeza aproveitou e muito bem o Casgrala, né? Conseguiu aí somar o seu primeiro top 5 na Xfinity Series, tá, pessoal? Então, parabéns ao Casgrala, foi o terceiro, foi o seu segundo, né? O primeiro dele foi em Daytona, lá em Daytona, quando ele estava no 24, né? Agora ele somou mais um top 5, são dois top 5 nessa temporada de 2018, né? São dois top 5 em Daytona, são corridas que realmente não precisa ter equipamento para mostrar o talento, né? Então, parabéns ao Krasgrala aí. Tem que destacar muito bem ele, porque realmente mereceu, tá? Shannon Lee aí fez a sua quinta largada, conquistou aí o seu primeiro top 10, chegando na sexta posição. Parabéns ao Shannon Lee, que correu no carro número 3 da Richard Childress. Quem deve lembrar 2009, deve lembrar quando o Deonra Jr. venceu essa corrida aí, 2009, tá? Faz muito tempo. Venceu com o carro 3, com o patrocínio da Engler, representando o pai dele. O time Hill, pessoal, foi o sétimo colocado, parabéns ao time Hill aí. O time Hill conquistando aí o seu... O time Hill conquistando o seu terceiro top 10 na carreira da Xfinity Series, tá, pessoal? Então, parabéns ao time Hill aí pelo seu bom resultado, melhor resultado dele esse ano. Com certeza, de sombra, de longe, o melhor resultado dele esse ano. E outro cara também que merece destaque também, que eu preciso falar sempre dele, eu sempre falo dele, é o Rothstein, tá? Rothstein aí agora, somando 4 top 10. Pessoal, ele já se iguala, tá? Em 2015 ele teve 4 top 10 na temporada toda, tá? Agora estamos na metade da temporada e ele já tem 4 top 10. Então, ou seja, em meia temporada ele já conquistou o seu melhor resultado na Action Series, tá, pessoal? Então, parabéns ao Rocha Stamp pelo seu bom resultado. Teve outros bons nomes também que apareceram no Top 10. O Wyatt Rooks também chegou, tá, muito bem ali no meio do Top 5 também, certo, no meio da corrida, Top 10, né? Mas os vários e vários acidentes aí que foram coletados, muita gente aí. O Ryan Sieg também, pessoal, chegou a andar dentro do Top 10 ali. Gostei de ver o Ryan Sieg no meio do pelotão ali. O Chase Elliott também acabou abandonando devido ao acidente, né? Então, muita gente boa aí acabou abandonando por causa do acidente aí e ficou pra trás aí. O David Starr também estava andando muito bem. Então, pessoal, a coisa foi muito boa. Bons nomes aparecendo no Top 10 aí, Top 5 às vezes. Mas vários acidentes acabou coletando outros nomes. Poderia talvez, né, ter chegado e ter terminado dentro do Top 10. Outros nomes que são interessantes também, que terminou o Top 10, é o Daniel Ray, que foi o oitavo colocado. Deste algo também foi o nono colocado aí, né? O Elliott Stade continua na sua boa forma, só Top 5 do Elliott Stade. O Elliott Stade, pessoal, eu quero só ver, né, quando terminar a temporada lá no, e com certeza ele vai para Homestead, vai estar disputando o título lá em Homestead. Mas o cara tá osso duro esse ano, realmente tá osso duro o Elliott Stade, tá, pessoal? O negócio dele é Top 5, quase todas as corridas aí, Top 10, apenas duas corridas fora, são 16 corridas, apenas duas corridas fora do Top 10, tá? Que foi Michigan e Iowa, o resto todas as corridas dentro do Top 10 e principalmente Top 5, também realmente está coletando bons números aí o nosso amigo Elliott Stade, que parece que vai ser o último ano dele na Junior Motorsports, tá? Parece que vai migrar para mais um time aí, mais uma vez, né, o Elliott Stade. Bom, pessoal, é mais ou menos isso que tenho para falar, tá? Foram uma boa corrida aí. Tivemos dois grandes acidentes, realmente acidentes com muita gente batendo aí, né? O último até foi... O último foi, tipo assim, chega no final da corrida e fica todo mundo nervoso, né? Vamos colocar aí, até na volta 80, da volta 80 para frente, faltando 20 voltas, tá? Acabar a corrida, foi onde aconteceu aí três acidentes. Dois acidentes foi muito grande, um acidente foi muito grande, envolveu mais de 10 carros, o outro envolveu quase 10 carros, e no meio ali, na volta 89, foi envolvidos apenas 3 carros, que esse aí acabou ocasionando aí realmente o incidente na última, no último aí, né, tava na última volta já, e acabou acontecendo o último incidente aí, e tivemos então o overtime, certo, pessoal? Bom, vitória do Kyle Larson, 11º na Action Series, tá? Parabéns a ele. O campeonato da Action Series continua muito bom, muito interessante, ou não tão interessante assim, porque continua quase que a mesma coisa, né? Mas continua legal, porque eu falo que continua interessante, pessoal, porque temos bons nomes ali, tá? A briga de nomes ali tá muito boa. Eu gosto demais de ver esses caras ali. Tem o Alistair, tem o Rank, tem o Cole Custer, que tá tudo bolado ali. O Custer Fibrel também tá muito junto. O Jesse Algo também tá mais perto, tá? Tem o Tyler Reddick, tem o Brandon Jones também, que tá bem afastado, mas tá ali perto na briga do bolo ali, da fatia do bolo. Ele também quer ser feliz ali. Tem o Ryan Trucks também, com o fraco carro número 11. O Matt Tift, esse sim, tá andando muito mal pelo carro que tem. Fez um bom começo de ano, mas tá um pouco mais pra trás já o nosso amigo Matt Tift. Logo atrás temos aí o Austin Cedric, temos também o Ryan Reed, o Rothstein também, que tá aí perto. Rothstein, pessoal, tá na frente do Michael Anetti, que anda de Juno Motorsports, tá? O Chris Grala, pessoal, que realmente tá aí precisando de patrocínio, precisando de uma boa vaga, vem na 14ª posição. O Ryan Singer, 15º. Spencer Gallagher, o cara que ganhou uma corrida e foi afastado da NASCAR devido às substâncias, né, que nós já sabemos aí, Marajuana, né, acho que é o nome lá, é o 16º. Então, pessoal, tá muito legal, tem bons nomes esse ano aí nesse campeonato da Nike Series, tá? Por isso que eu falo sempre que o campeonato tá bom, porque tem nomes agradáveis e temos nomes aí que realmente vai aparecer no futuro lá na Cup Series, tá? Com certeza, alguns nomes aí. É até difícil falar, pessoal, que a safra tá boa, né? A safra é boa, é como você tem lá na sua casa, tem uma horta lá, que a horta dessa vez vingou, né? Temos pé de alface bonito ali na sua horta ali, só que você tem que colher alguns, porque outros até vão acabar morrendo no pé, porque você não consegue suprir, você não consegue digerir tudo aquilo de uma vez, né? Você não consegue trazer para sua mesa todo o alface de uma vez, não comer só comendo alface. né? Então a mesma coisa são os pilotos aí, você também pode contratar um cara e já descartar no outro ano porque tem outro cara bom e ficar descartando, porque também precisa ter um trabalho, né? Mas enfim, a safra é boa, os pilotos são bons e é isso que eu gosto muito, tá? Melhor ainda quando tem só os pilotos da categoria, não tem os intrusos da Cupen. Certo, pessoal? Bom, uma corrida muito boa da Series, né? Vamos aí pro final de semana triplo lá em Kentucky, com as três categorias na pista, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho aí da Coke Zero Sugar 400. É uma corrida que foi simplesmente fantástica, uma corrida que eu gostei demais, tá? É uma corrida que foi do começo ao fim intensa, tá? Terminando mesmo, correndo, andando com os quatro pneus no chão, né? Foram 17 carros, mas mesmo assim foram 18, tá? Mas mesmo assim há controvérsia. Teve um carro aqui que terminou, mas ele já estava parado nos pits já, nas garagens, porque realmente não tinha mais condição. Então terminou pouquíssimos carros na pista. Foi uma corrida boa demais, uma corrida com 3 horas e 13 minutos, foram 10 bandeiras amarelas, 25 toques de liderança, né? A média da corrida foi de 130 milhas. Quem liderou? Liderou o Eric Jones. O Eric Jones liderou a não mais importante que a última volta. Ele liderou uma volta e a mais importante que foi a última e ficou com a vitória, né? O Eric Jones. O Matt Truex Jr. também liderou. O Jimmy Mendigo liderou. Casey Kenny liderou. Ty Dino liderou. Ryan Newman. O Alex Bowman liderou. O Rick Senna Jr., que estava um começo de corrida lá, muito bem, tá? E já falando de resultados aqui, pessoal, também já quero emendar alguns assuntos aqui interessantes, né? Todo mundo reclamou um pouco do Rick Senna Jr. O Rick Senna Jr. deu uma entrevista falando que realmente foi muito afobado, né? Vamos traduzindo assim de uma forma mais fácil para nós aqui no Brasil. Estava muito afobado, não deveria ter feito isso. Ele estava empurrando com muita agressividade todo mundo aí, né? Nós sabemos que ele empurrou aí o Kyle Busch, né? Tem até uma foto bem legal lá que fizeram aumentar o telão mesmo o carro do Rickson Júnior, o carro do Kyle Busch pequenininho, né? Parecia realmente um trator na pista o Rickson Júnior. E no final ele acabou sendo coletado por um acidente aí também, não conseguiu nem lutar pela vitória o Rick Senna Jr., tá, pessoal? Bom, essa agressividade do Rick Senna Jr. é importante, sim, tem que ser levado em consideração, sim, mas também não pode querer empurrar todo mundo, né? Não é fliperama, não sei lá, fliperama não é aqueles carrinhos lá de que você põe na pistinha lá que você vai ficar batendo todo mundo, né? Pra você ganhar a corrida, né? Demolition lá, né? Ou sei lá como é que fala. Mas então, não é isso aí, tá, pessoal? Então tem que correr, mas tem que correr com cautela, tá? Empurrar todo mundo, só que inimizade. O Keselowski já parece que já jurou ele. O Kyle Busch também não gostou muito da agressividade do Rickson Júnior. Pode ser que ele enfrente problemas aí, né? E nesse foco aí de ir para os playoffs aí talvez seja mais importante do que ficar atrás e ficar só empurrando os outros aí, né? Mas enfim, cada um é cada um. Bom, pessoal, voltando aqui então, vamos falar um pouquinho do vencedor. O Eric Jones, pessoal, que já passou. O Eric Jones fez uma grande corrida, tá? Ele se envolveu sim em acidente no comecinho lá. Foi coletado naquele acidente que foi envolvido 20, se eu não me engano, acho que 18, só 18 carros no primeiro Big One. Só 18 dos 40, só 18 carros não foram envolvidos no acidente, tá, pessoal? No primeiro Big One, tá? Se eu não me engano, foi esse número que eu li, tá? 18 carros, todos os carros foram envolvidos. Deu uma reladinha aqui, uma reladinha lá, mas acabou sendo envolvido aí no final aí. Tá, realmente é um número aí bem interessante aí que nós estamos vendo aí. 18 carros realmente não foram envolvidos, né? Bom, quanto a isso, pessoal, o Rex Jones foi lá, consertou o carro, arrumou aqui, arrumou ali. E no final, estava no lugar certo, na hora certa e ficou com a vitória aí. O Eric Jones conseguiu aí no side by side dar um pulo à frente do Matt Truex Jr. Claro, deu um pulo muito bom, né, o Eric Jones, e acabou ficando com a vitória aí. Então parabéns para ele pela vitória do Eric Jones, tá? Sua primeira vitória na Cup, espero que seja a primeira de muitas e outras venham sempre, tá? Aproveitando também, já quero responder a pergunta do nosso amigo aqui, que mandou pra gente aqui, ele pergunta, né, se o nosso amigo é o Rafael Rogério Pereira, tá, pessoal? Ele pergunta assim, se pergunta tá tudo certo aqui, tá tudo certo, viu, meu querido? Tá tudo beleza, graças a Deus. O Eric pergunta se o Eric Jones é o novo Kyle Busch. Ainda é muito cedo pra falar, tá? Eu acho que talvez seria um novo Kyle Busch aí, que vem se despontando, um novo Kyle Busch, seria o Kyle Larson, né, talvez. Mas o Eric Jones, pelo que ele mostrou nas outras categorias, pessoal, ele tem sim, né, tá, o Rafael, ele tem sim grandes chances, né, de ser um, não talvez um novo Kyle Busch, ser um Eric Jones vencedor igual o Kyle Busch, tá, tem essa possibilidade aí, porque o Eric Jones é muito talentoso, tá. Ele já emenda uma outra pergunta aqui, ele deixou para mim 4 perguntas, então eu já quero emendar outra pergunta, né? O que acontece com a Penske e a Ganassi só em função de Kyle Larson mesmo? Ele colocou assim, ou estão investindo mais na NASCAR? Eu acho que ele queria falar, não estão investindo mais na NASCAR. Não, Rafael, eu creio que sim, eles estão investindo sim na NASCAR, né? A Penske com certeza está investindo na NASCAR, tá? Só que é que é uma conta que eu venho fazendo aí já há um bom tempo, tá? Os carros, pessoal, a Ford tá muito boa, né? A Ford tá um carro muito bom. E se você levar em consideração aí a Ford aí, pessoal, temos a Stuart Haas Racing, que é o principal time aí, né? Já são 4 carros. A Penske são mais 3 carros, então são 7 carros. Ainda tem um de Brothers também. São 8 carros, 8 Ford muito bons aí, né? Então você já enche o grid, a Joe Gibbs também sempre colocando seus carros. Então vamos colocar assim, as coisas estão difíceis, né? Tá difícil realmente para eles aí, não tá nada fácil. Com certeza não tá nada fácil para eles aí, pra Penske, tá? O nosso amigo, inclusive até o resultado foi muito negativo, né, pra Penske nesse final de semana em Daytona. O Ryan Blaney foi o 40º, o Joe Logano foi o 39º e o Keselowski foi o 36º colocado. Um resultado aí muito, muito ruim realmente, né? Mas a gente pode colocar aí, por exemplo, que o Joe Logano já tem uma vitória, o Keselowski ainda não venceu, mas tá sempre ali perto, perto e próximo da vitória. Também creio que talvez não seja problema para se classificar para os playoffs e lá sim nos playoffs fazer as coisas diferentes, tá? O Ryan Blaney também, pessoal, o Ryan Blaney sempre andando muito bem, o Ryan Blaney, gosto demais do Ryan Blaney, é um cara que eu vejo assim como... como vencedor e um cara que vai lutar pro título, porque ele tem essa vontade. Você vê que ele tem essa vontade, o Ryan Blaney, de lutar pela vitória, lutar por bons resultados, lutar para estar sempre ali na frente querendo mais e mais. O Ryan Blaney já tem 2 poles esse ano, ainda não venceu nenhuma corrida, mas também está sempre próximo ali e espero que ele vença logo também o Ryan Blaney esse ano, tá? Eu vou falar bem sincero para vocês, ser bem sincero com vocês, tá, pessoal? Eu espero que o Ryan Blaney vença até primeiro que o Keselowski, tá? Bom, falando aqui da situação da Penske aqui no campeonato, tá, pessoal? Olhando o playoff standings, tá? Não vou esquecer que é campeonato de pontos aqui, não serve para nada. Sempre falo isso, tá? Quem vai se classificar por pontos, o Keselowski é o primeiro, tá? O Joe Logano já tem uma vitória, já tá garantido para os playoffs. E o Ryan Blaney, ele tá 89 pontos à frente da zona de corte, que hoje é o Rick Serra Jr., tá? Quer dizer, hoje o Rick Serra Jr. tá fora. O Rick Serra Jr. tá 19 pontos atrás, né, do Alex Bowman, tá? Lá do 88 da Hendrick Motorsports. Então, assim, as coisas na Penske ali, por enquanto tá tranquilo, tá favorável, tá sossegado ali, né, sem maiores problemas, mas tá tudo bem ali por enquanto ali, nenhuma luz amarela precisa ser acendida por enquanto, até porque a hora de queimar o negócio, realmente é a hora que vai, a hora de vender todas as garrafas que você tem, vai ser nos playoffs, tá? E até agora eles estão bem tranquilos quanto a isso. Ah, só falando um pouquinho aqui do Kyle Larson, tá? O Kyle Larson foi muito bem no sábado, venceu mais uma corrida no sábado e na Cup acabou se envolvendo um acidente e realmente não conseguiu evoluir tanto na corrida, nosso amigo Kyle Larson, tá? A Ganassi vive em função do Kyle Larson? Talvez, tá? Talvez, mas nós vemos aí às vezes durante a corrida o Jim McMurray andando na frente do Kyle Larson, tá? Não é sempre, mas às vezes isso acontece aí, tá? Ele andando aí. O Kyle Larson merece um carro melhor? Sim, merece um carro melhor, talvez com um carro melhor ele poderia fazer outros bons resultados, tá? Poderia estar andando um pouco à frente aí. E aquele velho negócio, pessoal, agora ele está meio limitado para onde ele vai, tá? Ele não tem muita opção. Talvez ir para uma SCR, não sei, encarar um projeto numa SCR lá, né? Ou talvez ir para uma House Freeway, mudar realmente completamente o ambiente aí, né? Ou talvez ir para Old Brothers, tomar uma vaga lá do Palmeiras, mas também não é tão bom assim, não sei, né? O carro também lá não é tão excelente. Então eu acho que o melhor lugar que tem para ficar no momento é realmente ficar na Ganassi ali e esperar abrir a vaguinha para ele na Stuart Haas Racing, que é uma vontade muito grande do Tony Stuart ter ele na equipe dele. E eu acho que essa vontade do Tony Stuart vai ser conquistada em breve, talvez ano que vem ou no outro ano, que o Kurt Busch logo vai partir, tá? O Kurt Busch não vai ficar muito tempo mais na NASCAR não, creio eu. Falando em ficar mais na NASCAR aí, né, já vou até já emendar aqui outra pergunta aqui, né, do Rafael, deixar um pouquinho a corrida de lado. Ele pergunta também se o JJ está como o Jeff Gordon naquela época que só completava, né? Como ele menciona aqui, né, o Figueroa falava que o Jeff Gordon era o chofer do 24, que só dirigia, não lutava com ele. A gente está cedo para falar sobre isso, pessoal, porque realmente o desempenho da Entre Motorsports vem um pouco abaixo, tá? Não vem sendo como nos últimos anos, aquela coisa de louco. Então, eu creio que o Jeff Gordon, o Jimmy Johnson, né, realmente ainda não está naquele momento certo para vencer a corrida, não está num bom momento, os resultados não estão chegando para ele. Às vezes até vai chegar o resultado para ele, mas acaba sendo coletado pelo azar, tá? E o azar tira essa vitória dele aí. Mas o JJ é um cara perigoso, um cara que o ano que ele venceu o último campeonato de rally, ele venceu só uma corrida no campeonato regular, foi no comecinho de junho, se não me engano foi junho, foi no comecinho de junho, foi Dover, tá? Ele venceu a corrida de Dover ali, depois ele venceu mais nada, e foi vencer duas corridas no playoff e foi campeão em Homestead, tá? Então, tipo assim, a qualquer momento o Jimmy Johnson é um cara muito perigoso, a qualquer momento ele pode realmente abocanhar as coisas aí e buscar bons resultados, tá? O Jimmy Johnson, no momento, tá, pessoal, ele tá classificado, não é, assim, é perigoso, são apenas 54 pontos, é meio perigoso aí, né? Mas eu vejo assim, pessoal, abaixo dele, quem poderia tirar ele, né? Então, assim, o Jimmy Johnson realmente já tá garantido no playoff aí. Pode ser que a sorte da vitória comece a brilhar para ele no momento certo, tá? E pode ser aí que ele vença aí, igual o Kevin Harvick, que fez alguns anos para trás aí. Se não me engano, foi 2016, né? O Kevin Harvick nos playoffs, ele batia uma corrida, batia duas corridas e ganhava uma, né? Quer dizer, uma vitória garante para o próximo estágio mesmo, então batia duas e ganhava uma. Aí, senão, ele já vencia uma e batia as duas próximas, né? E assim fazia o Kevin Harvick, foi assim até chegar na final. Então, o Jimmy Johnson pode fazer isso aí também, tá, pessoal? O Jimmy Johnson teve bons momentos na corrida do Jimmy Johnson, né? Chegou a liderar a corrida, todo mundo já começou ali, a galera, os fãs do Jimmy Johnson, vai vir, a vitória vai vir, tá chegando, vai vir, hoje vem, né? Mas ele acabou sendo coletado aí por acidente também, certo? Só emendando aqui, já respondendo a última pergunta do Rafael, que já até respondi, né? Quem vai ser o primeiro? Ele pergunta quem vai ser o primeiro da Payback no 17. A fila tá um pouco grande aí, viu? Mas, na minha opinião, quem vai ser o primeiro? Eu acho que vai ser o Keselowski. O Keselowski tá bem mordido aí com o nosso amigo Rickster Haas Jr. Pra mim, o Keselowski vai ser o primeiro a dar um empurrão aí, assim que necessário, assim que for cabível aí, empurrão, certo, pessoal? Bom, voltando aqui agora então pra falar da corrida, tá? Já dispersei bastante da corrida aí. Quem não assistiu a corrida, assista, procura no YouTube aí, que tem a corrida, procura o Sai da Máscara, baixa, sei lá, dá um sinal de fumaça, liga lá na Fox, quem gosta de transmissão nacional, né? Liga lá na Fox, manda repetir a corrida, dá um jeito aí, assiste a corrida aí, pode assistir que a corrida é boa, pessoal, é boa, vale a pena ficar lá sentado 3 horas e meia na frente do computador, ou na televisão, ou no celular, onde prefere assistir, ou no carro, tá? Vale a pena, pega uma viagem, faz uma viagem de 4 horas, fica lá sentado no banco de trás assistindo a corrida, vale a pena, pessoal. Realmente vale a pena, a corrida foi muito boa, né? Boa mesmo. Bom, falei do Eric Jones, que foi vencedor, Matt Truex Jr. foi o segundo colocado, e Diamond Dinger, pessoal, foi aí o 13º. Casey Kane, ele tava também ali para vencer a corrida ali também, quase venceu a corrida ali, com 95 aí, conquistou o seu primeiro top 5 aí. O Chris Buescher foi o 5º colocado, excelente corrida dele. Ty Dillon foi o 6º, Matt Benedetto com 32 aí, foi o 7º. O Ryan Newman, que já vou emendar uma notícia dele, tá? O Ryan Newman vai correr em Eldora, ele é o carro a ser revelado, vai estar no truque número 3 em Eldora, né? O Ryan Newman, talvez eu repita essa notícia. O Austin Dillon foi o 9º colocado e o Alex Bowman foi o 10º colocado. Jeff Hay, por pouco, bateu na trave ali, foi o 11º. Brandon Galco, o 12º. DJ Kenton, o 13º. O Bubba Wallace foi o 14º. E o David Riddle, o 15º. Pessoal, o resto da galera bateu aí, teve problema, né? Não foi muito carro envolvido aí em acidente. Nós já sabemos como ficou aí o final. O destaque realmente é o Eric Jones pela sua vitória. Gostei demais do Eric Jones aí, né? A corrida foi estendida aí pro overtime. E foi até a volta número 168, mas seriam apenas 160 voltas, né? Bom, então, corrida muito boa. Vitória do Eric Jones. Corrida frenética da Cup Series, realmente valeu a pena aí, né? Tivemos bons momentos na corrida. Os nomes que eu queria até citar aqui fora, né, que estiveram aí, foi o Kurt Bauer também, que chegou por esse ali dentro do top 10, tá? O Jimmy Johnson eu já falei. O Mac McDowell, pessoal, com 34, liderou uma parte da corrida, tá, pessoal? William Byron também liderou parte da corrida. O Chase Elliott, né, largou na pole aí, fez a pole, andou uma boa parte ali no comecinho da corrida ali, muito bem. Parecia se mostrar e tá preparado ali para lutar pela vitória também. Infelizmente foi coletado no acidente, não conseguiu mostrar nada, né? O Keselowski também estava com muita vontade, mas acabou sendo coletado também, né? Com nomes aí, acabou ficando pelo meio do caminho. Agora um cara que ficou meio do caminho, eu gostei também, foi o Kevin Harvick. Então, o Kevin Harvick, ele bateu, né, no comecinho lá. Mas incrivelmente, cara, não sei o que acontece com o Kevin Harvick aí. Bate, meu carro não quebra, parecia o Jimmy Johnson uns anos atrás aí. Batia, o carro quebrava, o cara lá com uma fita aqui, batia de cá e voltava pro corrida e pau na égua, né? Mas enfim, são coisas de corridas, mas o Kevin Harvick eu gostei, que ele ficou em 10º, que ele bateu de mim. Mas vamos lá, pessoal, vamos seguir o jogo aqui, tá? Isso, pra falar da Cup Series realmente é só isso, pessoal. Então parabéns ao Eric Jones pela sua vitória, primeira vitória na Cup, foi em Daytona, né? Espero que mais vitórias em Daytona venham, e espero que mais vitórias também venham por Eric Jones, e o Eric Jones realmente brigue e sempre aí por bons resultados, por vitórias e quem sabe pelo título também, tá? Bom, falando um pouquinho do final de semana da Cup aí, né? Já falei bastante aí. Quero falar um pouquinho agora das notícias, tá? Que aconteceu essa semana aí. Na terça-feira, pessoal, tivemos aí lá em Charlotte, foi mais um dia de teste no Roval, né? No circuito de misto lá, que fizeram lá, o road course, que fizeram dentro do oval de... Já tinha, né? Mas só agora realmente adaptaram lá, né? Fizeram lá a pista lá, que vai ser o misto, que vai, em vez de ser a Bank of America 500, que era no oval, agora vai ser a Bank of America, não sei nem se vai ser mais patrocinador, eu creio que sim, porque é tradicional já. Vai ser a Bank of America 400 agora, só que vai ser no road course, não vai ser mais novo. Chega de ficar girando igual um louco lá, dando 500 voltas que nem um louco lá. Gira. Não, agora vai ser na pista mista lá, tá? Os caras andou. O Bubba Wallace bateu. O Kurt Busch passou lotado numa curva lá também, com meu grama. O carro dele era preto, ficou marrom, né? Fez uma naqueada lá. Foi interessante, eu vi. Não, tem muita gente que perguntou pra mim: ah, teve transmissão? Não teve transmissão na TV, tá, pessoal? Não teve. Tá? Eu vi muita coisa nos videozinhos lá do Twitter, tá? No Twitter lá tem bastante, no Instagram. Segue os caras lá que sempre postam videozinho lá, passam lá, passa uma vez o carrinho. Mas dá pra ver alguma coisa, né? Fica passando os carrinhos lá. Mas enfim, é legal. A gente é doido e assiste. Então, foi bem legal, bem interessante. Já estão querendo mexer mais uma vez na pista, tá? Parece que tem uma chincane lá que eles não gostaram. E vão, tô querendo mexer lá, vai, parece que vai mexer mais uma chicane lá, vai ter mais uma alteração, tá, na pista lá. Ah, outra coisa também que tivemos também, se eu não me engano foi na semana passada, mas eu não comentei, tá, é, a Toyota revelou, né, o Toyota Supra, que vai ser o carro aí da X-Series o ano que vem, tá, então agora não vai ser o Supra agora. Na minha opinião, pessoal, quem viu as fotos aí, quem não viu, veja, tá? As fotos aí, tá? Coloca lá, NASCAR, Toyota Supra NASCAR 2019. Coloca lá no Google, né? Põe lá no Google desse jeito aí. Ou pode pôr no Twitter lá também, que já aparece a foto, vídeo, né? Eu não gostei, tá? O carro é horrível, o carro ficou feio. Talvez pode ser a pintura que escolheram pro carro, tá? Que dá a pintura, daquela sensação que joga todo... todo o nosso foco da visão naquele bico, aquela coisa, aquele ressalto na frente do capô do carro, que é horrível, tá? O carro original até que é bonitinho, sim, é bonito o carro original, mas esse carro é horrível, não gostei. O carro ficou grande, ficou alto, pra mim parece uma caixa de marketing, tá? Essa é a grande verdade, porque o marketing ali vai ficar lindo, né? Que puta capozão grandão lá, bitelão, aquela lateral alta dá pra caramba lá. Porque os marketing ali, o patrocinador vai adorar, tá? Que ali pra mostrar a marca ali vai ficar uma coisa linda. Mas o carro pra mim é feio, tá? Mas é questão de gosto, tá? Cada um tem o seu, né? É, às vezes a mulher, o cara toma um tinguá e vê a mulher bonita, e eu tomo uma guaraná, acho que a mulher é feia, né? Mas aí é gosto. Aí é de cada um, tá? Outra notícia também, pessoal, o NASCAR Heat 3 aí já vai sair, ganhou data também, tá? O joguinho da NASCAR aí. Ah, mas a iRace é muito mais legal. É muito mais legal. Mas quem gosta de jogar um joguinho aí, sem muito comprometimento, tá em casa ali pra brincar, ali pra passar a hora, o NASCAR Heat 3, ou quem tem o NASCAR Heat 2, ou quem tem um também, tá? Quem sempre jogou no videogame, atende ali, dá pra brincar, dá pra sentir o carro em Daytona, né, correndo ali no draft ali, em Talladega também, ficar batendo que nem um louco ali em Marshall ali, que a pista é muito apertada, fazer aquelas curvas malucas lá de Atlanta que eu gosto muito, jogar lá no road course, lá em Sonoma, e ficar batendo todo mundo igual louco também, ficar freando em cima dos outros carros, tá? Dá pra divertir, dá pra brincar, vai ter um sistema muito legal que vai correndo os carros de terra, vai ser os sprint car, não os sprint car, os outros carros que parecem sprint car, mas não sei como é que chama. Então vai ser legal pra caramba. É, aqueles carros mais largos lá, eu esqueci o nome daqueles carros lá, pessoal, sério mesmo, eu esqueci, tá? Então vai ser muito legal, o NASCAR Heat 3, vai estar bem interessante mesmo o jogo, tá? O jogo já tem dados previstos para lançamento, 7 de setembro, tá? Quem tiver já disponível com a pipoca aí, entra lá pra comprar lá. Eu tenho o Xbox One, tá? Então eu tenho lá na Microsoft Store, já tá o jogo para venda lá. Então R$199 eu já posso comprar e reservar o jogo e começo a jogar 3 dias antes que todo mundo, tá? Se eu fazer a pré-venda nos outros, no PC e no PlayStation 4, eu não sei, porque realmente eu não tenho, então eu não sei como é que funciona. Mas enfim, lá no Xbox é assim. Beleza, pessoal? Bom, outra coisa que eu quero falar pra vocês, outra notícia bem interessante aí também, né? São duas matérias, tá, pessoal? A GMS, né, que é a Gauss Motorsports, né? Ela tem uma matéria bem interessante lá no motorsport.com, que é um site aí, né, pessoal? Eles abriram a garagem deles lá, né, e falou assim que a grande diferença deles realmente é a fabricação caseira, é fazer o negócio na mão, né, é muito legal ver a matéria deles lá, eles abrem bem legal mesmo, né, tem até vídeo no Twitter também, eles mostrando ali o dia a dia deles ali, o negócio realmente é cheio de gabarito, eles fazem um treino na mão aí, não é nada profissional, é muito legal ver isso daí também, tá, pessoal? E outro vídeo que eu queria falar também com vocês é o David Allison, tá, que o eterno piloto do carro 28 aí, daquele carro preto lá, que todo mundo deve lembrar, um estoque preto patrocínio da Texaco 28, tá, o Evan Earring aí, que realmente é um grande nome, tá, é um nome que eu gosto demais, é um dos nomes clássicos aí, que eu gosto de sempre ver, tá, sempre ver ele correr aí, sempre ver tá participando, ver ele correr não, né, eu gosto de rever as corridas dele, tá, sempre tá falando dele, qualquer conversa que a gente coloca aí, né, a gente começa a relembrar os pilotos clássicos, com certeza, até no site da NASCAR, pessoal, tem uma matéria muito boa, tá, dele, né, do Alisson, tá, pessoal, tem uma matéria bem legal ali, que eu gostei demais mesmo, tá, do David Allison. Realmente essa semana foi uma semana muito especial dele aí, semana aí que falou da morte dele. É um grande nome da NAC, pessoal, procura aí os vídeos dele no YouTube aí que tem, e vale a pena, tá, pessoal, que realmente o Allison era um grande nome na NASCAR antiga, tá? É um cara gente boa demais, certo, pessoal? Bom, seguindo aqui, né, quero já falar pra vocês aí, deixa eu ver quanto tempo aqui estamos de boa. Estamos com 42 minutos, então vamos logo já encerrar, até porque o final de semana já está aí, né? Hoje é quarta-feira, não, hoje eu gravo na terça, posto pra vocês na quarta-feira, né, geralmente sempre no dia eu posto, até porque eu acabo gravando um pouco tarde, assim, tem que chegar, estudar, né, ler bastante coisa aqui pra poder falar também, e ficar um pouco tarde, já que eu acordo tão cedo assim. Então, seguindo aqui o que eu separei para vocês, pessoal, bom, agora eu quero falar um pouquinho aí do entre-list que temos no final de semana, lá no Kentucky, né, eu tô com todos os entre-lists aqui abertos aqui, já rapidinho para vocês. O da Cup Series, pessoal, até agora no momento aí, Cup Series vai ser sempre por último, tá? Vamos falar da Truck Series, que acontece na quinta-feira tem corrida, quinta-feira à noite, tá? Temos aí 34 truques inscritos até o momento, tá, pessoal? Os nomes interessantes para esse final de semana, vamos ter aí no 46, não vai estar na pista, também não, o Jordan Anderson, pessoal, vai estar todo mundo aí. O Brandon Jones vai estar no... O Brandon Jones vai estar no 51, tá, pessoal? O Brandon Jones aí vai estar no 51. Esse realmente vai ser um nome a gente ficar de olho aí. Ah, o Todd Gallen continua no 4. O Todd Gallen já virou que meio natural, tá no número no 4 aí da KBM, tá, pessoal? Realmente esses são os dois destaques da Cup Series aí. Temos 34, então todo mundo vai participar da corrida, né? A Cup Series aí acontece na sexta-feira, tá, pessoal? A corrida vai ser uma corrida, e penso que vai ser interessante, tá? Eu espero que seja bem interessante aí. Temos apenas 35 carros inscritos. E até o momento, tá, pessoal? Não, aparentemente aí não tem mais nenhum carro inscrito aí na Extra Series aí. Então deve ficar nos 34 carros mesmo. Tem um Jeff Green aqui, mas o Jeff Green também não é tanta certeza, tá, pessoal? Mas ele deve correr sim, tá? Tanto é que nem participou do primeiro practice aí, mas eu acho que ele acabou participando da corrida aí, que não tava tanta certeza assim de Jeff Green. Mas ele vai sim. Então o Kyle Busch vai estar, até no Instagram lá, o Kyle Busch falou que tava de volta aí as corridas noturnas, relembrando as corridas noturnas. Então lá vem Kyle Busch pra cima de nós, hein? E na Cup Series, pessoal, o entre-list aí até agora com 39 carros inscritos, né? Temos aí de novidade até agora nenhuma. Nenhuma novidade que eu olhando o entre-list aqui, tá? O BJ McLaw vai estar no 51, o Tim Hill continua 66, o Corolla Joy no 72, e realmente esses são os números aí. Pessoal, falando pra vocês aqui um pouquinho agora dos números do Kentucky, tá? Da Cup, certo, pessoal? Bom, até agora foram 7 corridas. A primeira corrida quem venceu foi o Kabush em 2011. A última foi o ano passado na Trucks Junior, né? O cara largando na pole. A última vitória foi o Keselowski em 2014. No top 5 foram 4 vezes. Largando no top 10 foram 6 vezes, tá? O cara que mais longe largou e venceu foi o Matt Kenseth em 2013. Largou na 16ª posição. E as vitórias por times aqui e montadoras, tá? A Toyota tem 4 vitórias, Ford 2 e a Dodge 1. A Ford, a Chevy ainda não venceu. Joe Gibbs tem 3, Penske tem 3 e uma outra equipe aqui também tem 1. Essa Bayern Varsity aqui é outro time aqui, tá? Tem uma vitória também. Então, pessoal, que nós podemos falar aí do Kentucky, tá? Kentucky é uma pista nova, tá? Uma pista que começou... A Bayern Varsity, pessoal, é a Frontier Road, tá, do Mark Truex Jr. É uma pista nova aí, pista que não tem tanta história aí na Extra Series. Na Extra Series já tem muito, né, já correu com ela desde 2001. Na Cup ela é recente aí, mas que traz boas corridas, tá, traz sempre boas corridas aí. Algum ano é meio monótona, mas sempre traz boas corridas, sempre são corridas que eu gosto de ver, principalmente por ser corrida noturna, tá. Corrida muito boa. A corrida do ano passado foi boa, eu particularmente gostei, né? quando o Keselowski conheceu em 2016 foi melhor ainda, né? Então, assim, são coisas meio água com açúcar aí. Com certeza, esses negócios de estágio, esse estágio deram uma cara nova, corrida, pelo menos vai se criando novas expectativas, tá, pessoal? E é mais ou menos isso daí que eu tenho pra falar do Kentucky, tá? Bom, os horários, né? Na quinta-feira, a Truck Series às 8h30, não perco o horário, tá? Na sexta-feira, 9h, a Truck Series. E no sábado à noite, às 8h30, a Cup Series. Beleza, pessoal? Bom, esses são os horários. Fica atentos aí à programação da sua TV, quem gosta de assistir pela TV. E claro, com certeza estaremos na internet para distribuir links à vontade para vocês. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa edição número 171. E semana que vem estamos aí para falar o que melhor aconteceu lá no Kentucky. Um forte abraço e cuide-se bem.